mandou boa noite, então, Oi, doutor Guarda, tá baixado travado? Boa noite, baixou e travou. Boa noite, livre posto, puxa na 0, vento 0, na 0 graus, 079. Gol 1884. 8, 8. Livre pouso no 0884. Guarda Copa, sai ideia boa, transição elétrica. Guarda Copa, o ajuste no 093. Guarda Copa, eu ajuste no 0-1-3. No meu no 3, copia. Copia. Salvador, Brasília, 360, fez o 1-9-7. Pista 1-0, curva direita, saída ar, boa transição elétrica. Controle 1-1-9-8, transponda 5-1-7-7. Gol no meu no 3. Autorizado, conforme 360 para Brasília, rota conforme plano apresentado, decola da pista no 0, receta FRI a Arbor, controle 19.6, aloca código 5177. 19.8 é o controle, 5177, chame pronto, portão 3. 19.8, uma pista adicionada. Pastor 2.0, copia? Copia, pastor. Autorizado, Recife 250, nível 0858. Pista no 0, curva à esquerda, full Caracaju. Controle 1-1-9-8, transponda 5-1-4-4, pastor 2-0. Autorizado, Recife 250, aparente 58, decola, curva à esquerda, full Caracaju. Controle 5-1-9-8, transponda 5-1-4-4. Full Caracaju, com curva à esquerda. Caracaju, curva à esquerda. Solo 1884, na sala 36, vere direita, solo 1219. 219. Qual ataque via Alfa é ponte antes da Juliette? Alfa antes da Juliette. Objeto 6728, boa noite. Boa noite, objeto 6728, reposta no marcador externo, trem baixado de travar, que nega 1013. 2233. Avião 81, decolada 235, controle agora em 119.8, 119.8. Bom voo. 81. Estou estudando web 6728, mas está travando. 728, livre pouso, fecha na 0, vento 090 graus, 079. Livre pouso na 10, 670. Pastor 2-0, táxi autorizado, reposte na hotel. Quanto sabor? Pantará no hotel. Tá com 0 mais agora, pastor. Ingressa Juliette, portão 9. Ingressa portão 9. Papa Romeu, Juliette, Juliette, Romeu, copia. Salvador, Congonhas, nível 400, Pesolo 16, pistão 7, direita da Eoleda Brint. Controle 1, 19.8, transponder 5402, o Juliette, Juliette, Romeu. Então permanece saída da Eoleda Brinde com curva direita. Até bridge, após bridge, Upa Zulu 1-6. 239, livre direito e chame solo, em 1-2-1-1. Olivrar 1-2-1-9, UF6, 7-2-2. Boa noite, web 6728, livre rápido. 6728, taxi Alfa, reposta, gente, a Juliette. Alfa, Sra. Juliette, 6728. Pastor 2-0, dá presente, torre 1895, ajuste no 013. Zero ingresso, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Juliette, 6728. 6728, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6728. Juliette, Juliette, homem, prossiga. Posição 03, posto estacionamento. Gente, aguarde. Aguarde. Coordenando com a equipe de solo, após o webjet parquear no 4, está autorizado no portão 3, champagne. Após o web parquear no 4, autorizado para ataque, estou no meio, no 3. Alinhado e pronto, pastor 2-0. Livre decolagem, o pastor 2-0, vento 100, 100 graus, 089. Livre decolagem, pastor. Para o cruzamento, prossegue Quebec, Mike Lima, na Lima vai chamar o solo, em 1-2-1-2-9. Decolada 43, controle em 1, 19, 8. 19, 8, controle, vai chamar, graças. E está autorizado o ingresso no grande pátio. Táxi autorizado até o través do portão 5. Adeus. No pátio. Salvador, gol número 3 para o táxi 164 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. Número 3, livre táxi, seu direito, posto espera 1895, mil e 3 por viagem. Autorizado o táxi direito, posto espera 1895, gol número 3, para o meu gol no 885, boa noite. Boa noite, no 885, Guarulhos, está pronto para cópia. Prossiga. Autorizado, Guarulhos, 360, peso Luno 6. Pista no 0, curva direita da Euler Bridge, controle 119, décima 8, 3, 5, 4, 0, 5, 1, 8, 5. Autorizado, nível 360 para São Paulo, Guarulhos, para o uniforme do Luno 6. Decorta 10, curva direita da Euler Bridge, 19, 8, controle 5, 4, 0, 5, transponder. Correto, portão 9, chame pronto para a puxa. Tomará, grato. 090 graus, 089. Livre a linha, decolar no zero, gol no meio no trem. No 3, Roberto. No 0, no 3, na reta. 895. Chate. Silêncio, motorizada, Nermas, Epsilon 0. 613, decolada 48, controle agora em 119.8. 19.8, menos aí, boa. Silêncio, meu livre decolagem da 090, vento 0, 9 0 graus, 09. Juliette Romeu, decolar 251, controle 199-8. Avião 8, Juliette Romeu. Salvador, boa noite, eu tô 3858, passando Índia Serra, baixada e travada. 3858, avistado, livre pouso, pista na 0, vento 0, na 0 graus, 089. Atualizado pouso, pista 1 no 0, tá 3858. Condor 077, stand by to copy QNH 1013. Direita, solo 121, direita, solo 121, decimal 9. Salvador, boa noite, tá 3858. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, tá 3858. Torre Salvador, boa noite, está 3662, estação em Jato Serra, baixado, travado. 3662, avistado, livre pouso, pistana 0, vento 090 graus, 079. Autorizado pouso, pistana 0, está 3662. Lima Alfa, continua a aproximação, o número 2 para pouso, que negão na 0, na 3. Copy. You're ready to copy, Condor 077. Okay. Salvador to Echo Delta Delta Fox, flight level 330, via Open Whisky 58, runway 10, left turn, Puka Departure Acaju Transition. Salvador 119.8 and score code 5414, Condor 077. Ready to start up and push back, Condor 077, report to right to taxi. Lima Lima Alfa, continue a aproximação, aguardando pista livre. 3662 na sala 59, libere direito, sala 12219. Direito à sala de aeronave, 3662. Firmando para o 3850, é o gate 05? Portão 5. Ação.